Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ficha do Jogador, podcast de entrevistas do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta. Nessa edição de outubro, eu entrevisto aqui o Leandro Nunes, um dos nossos apoiadores e que também é organizador de eventos. E a gente bate papo sobre essa questão, né, de monitoria, de um bom evento, logo após os recadinhos que eu vou passar na sequência para vocês. Primeiramente, tem que passar um recadinho aqui para vocês, que você só acompanha o Ficha do Jogador, saiba que a gente tem outros podcasts, você pode acompanhar nossa família de podcasts aqui no feed do Jogatina BG, você também pode acompanhar nossos vídeos e novidades lá no youtube.com/jogatinabg, certo? Lembrando que esse conteúdo só é possível graças a apoiadores incríveis, que ajudam a gente mês a mês lá na campanha do PicPay, se você tiver interesse. Entre lá na campanha do PicPay e ajude com valores a partir de R$1, tal como faz o nosso querido amigo e apoiador Guilherme de Toledo Silva. Um beijo pra você no coração, Guilherme. Cara, muito obrigado mesmo por acreditar no Jogatina BG. A gente sempre passa aqui o nome da galera que ajuda aqui, sempre trazendo uma pessoa nova a cada podcast. Então fica nosso agradecimento de coração pro Toledator. E lembrando, você pode comprar seus jogos, lançamentos, inserts, material para RPG lá na bravojogos.com.br, nossa loja parceira. Você compra lá diretamente com o Emerson. Então entre em bravojogos.com.br e vamos lá pro nosso podcast. E estamos aqui começando então mais uma edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador número 16. E eu recebo aqui o meu querido amigo Leandro Nunes. Seja bem-vindo ao Ficha do Jogador, Leandro. Fala pessoal, obrigado Zabu pelo convite, é um prazer estar aqui participando. Cara, o Leandro falou que ouviu tudo, então tá na hora dele falar agora, né, em vez de só de ouvir. É um dos que eu mais gosto, inclusive. Bom, Leandro, pra gente começar aqui, como você já conhece o podcast, tem a pergunta já tradicional, que é como você se descreveria como um personagem de RPG, ou você não prefere se descrever e fazer uma outra raça, uma outra coisa que é diferente de você? Cara, assim, eu joguei RPG, eu não vou dizer muito, assim, mas joguei bastante, razoavelmente, principalmente assim, dos 14 aos 20, né? Mas é engraçado que assim, eu não sei se eu saberia me descrever, mas eu sempre gostei de jogar com guerreiro, né? Eu gostava da porradaria mesmo, então eu sempre fazia personagens meio minotauro, que usasse armas pesadas e tal. Eu sempre gostei disso, não sei porquê, mas sempre foi, sempre quando eu crio, até hoje, quando eu jogo algum RPG digital, por exemplo, porque eu não jogo mais RPG, que eu não tenho tempo, assim, nem, não curto mais muito, assim. Prefiro os board games. eu gosto dos board porque tem, é muito mais fácil, né? Assim, ter tempo, ter disponibilidade. Mas tive essa vibe de, e até hoje eu crio nos digitais, eu sempre crio um personagem porradeiro, entendeu? Difícil jogar com mago, clérigo, essas coisas. Eu sempre pego guerreiro, essa galera mais agressiva. Entendi, não. A gente sempre fala aqui, a galera sempre vai quase unanimemente falando sobre ladinos, e a primeira vez que alguém falou assim que é o guerreiro ou tanque, aquele que vai causar dano direto, né? É, eu sou esse aí mesmo. Mas assim, engraçado que eu tô totalmente oposto, porque eu não gosto de jogo de porrada, assim, eu não ligo muito, assim, mas no RPG, por algum motivo, eu gostava. Eu acho que eu gostava de ter a sensação de rolar o dado e dar um dano fodido, assim. Ah, isso é legal. Eu acho que era isso. Entendi. A gente também já meio que pincelou aqui a partir dos board games, e eu quero saber como foi o seu primeiro contato com um board game moderno. Eu acho que todo mundo que vem fala que sempre começou com os clássicos e tal, né? O que eu costumo comentar é que teve um que fez muita diferença pra mim no passado, que foi um jogo chamado Alerta Vermelho, lançado no Brasil como Alerta Vermelho, acho que em 70 e alguma coisa, que eu tive contato com ele quando eu era moleque, assim, que um amigo meu tinha, cara, eu fiquei louco com aquele jogo, assim, e a arte era muito tosca, sabe? O manual era desenhado à mão, tipo, é um quadrinho bem, bem tosco mesmo, mas, cara, assim, era de explodir a cabeça porque ele é totalmente diferente, eu não sei se você já teve oportunidade de ver, não. Mas ele é um jogo 2P em que você tem o tabuleiro, uma nave e os compartimentos dela, os corredores, e aí você, um jogador vai controlar a equipe e o outro os alienígenas que estão invadindo a nave. E existem três fases que os tripulantes executam ação e move, pega objeto e executa ação, atira num alienígena, etc, né? E os alienígenas também, só que a deles, eles vão evoluindo. Você tem ovo, você tem os fragmentos, né? Que às vezes quando você dá um tiro ele fragmenta, então você tem o fragmento, o ovo, o pequeno e o grande, vamos dizer assim. E aí você escolhe um tipo pra evoluir, né? E daí ele vai, enfim. O jogo vai se desenrolando, mas eu fiquei tão maluco com esse jogo na época que eu peguei o manual do meu amigo, tirei xerox naquela época, né? E fiz um PNP de cartolina, assim, cara. Eu morava em São Paulo e ia passar férias no Rio, assim, né? E aí eu peguei, levei pra São Paulo e fiz em casa. Nem lembro se eu joguei isso, mas mexeu muito comigo. Depois, né, assim, mais tarde, eu jogava os clássicos, normal. Jogava muito Bolsa de Valores também, na época, que eram jogos que o pessoal não fala muito muito daquela época, mas são jogos diferentes. O Supremacia, que era um jogo também bem diferentão, assim. E até eram jogos, assim, que tinha um design mais moderno do que os brinquedos. Exatamente. Aqui, né? Exatamente. É lógico que eu joguei o Jogo da Vida, Detetive, UO, enfim, todos esses clássicos, mas esses outros me chamaram a atenção, né, durante esse período mais antigo. E desses ditos modernos, assim, você, por exemplo, você foi já no Catan, Carcassonne, você descobriu um outro, qual que foi? Como é que foi o lance, cara? Eu não vou te lembrar exatamente a data, mas foi algo ali entre 2008 e 2009. Eu lembrei do Alerta Vermelho. Eu passei anos sem ter contato com isso. E aí eu, cara, lembro, putz, aquele jogo que eu gostava pra caramba e fui procurar. E aí eu achei o BGG, cara, assim, e falei... Irmão, o que é isso? Né? Achou droga, né? O que tá acontecendo né? aqui é... E tinha Puerto Rico pra você imprimir e fazer. Uhum. Só que assim, naquela época, eu não tinha grana pra importar jogo. E aí eu falei assim, ah, cara, quer saber? Não vou correr atrás disso não. Mas já tinha Dominion, tinha Carcassonne, né? Aqueles jogos da época. E aí, eu acho que foi... Eu acho que o Catan da Grow foi lançado em 2011 no Brasil. Sim. Eu tenho quase certeza. Eu tava um dia, no meio de 2011, passeando aqui no shopping. E eu dei de cara com o Catan, que eu tinha visto naquela vez no BGG, né? Eu falei, cara, aquele jogo que eu vi no BGG saiu em português. Aí eu comprei na hora, era R$80, cara. Aí eu comprei na hora, assim, só que ele tinha um problema pra mim, porque ele é 3P ou mais, né? Sim. E eu não tinha, só tinha eu e meu irmão pra jogar. Eu comprei, li as regras, fiquei todo empolgado, mas não tinha o que jogar, guardei no armário, ele ficou no meu armário até 2014, quando eu ouvi o Jovem Nerd, sobre jogos de tabuleiro. Uhum. Foi mais ou menos em abril de 2014. Aí eu ouvi o programa, falei, cara, é mesmo que tem um Game of Thrones e que não sei o que. E aí eu comprei o Game of Thrones, né, que eu acho que muita gente também tomou essa direção, sacou, sim, naquela época. Aí eu comprei Game of Thrones, Zombicide, comprei Seven Wonders, comprei Eldritch Horror, né, aqueles primeiros jogos, assim, que todo mundo comprava quando via, explodia a cabeça. A partir de 2015 que eu comecei a tentar buscar um evento aqui em Niterói e tal, né, e enfim, aí a coisa toda começou até de organização. Entendi, e tal, né? Daí a gente vai falar daqui a pouco sobre eles, e depois você foi incrementando sua coleção, se apaixonando por jogos euros, até onde eu sei. Uhum. E você consegue hoje ditar quais são os seus 3 jogos favoritos da sua coleção? Rapaz, ou é muito difícil fazer isso? É bem difícil. Mas assim, de cara eu já vou te falar que o Gaia Project / Terra Mística é, sim, meu top 1. Muito bom. O Terra Mística era meu top 1, né? E o Gaia se tornou... Ele tomou espaço, mas não tirou do Terra. Então os dois estão no top 1, não dá pra discriminar, não. E depois disso, fica muito difícil de eu elencar, porque eu gosto muito do Castles of Burgundy. É o jogo que eu mais joguei na minha vida, assim, que eu jogo online direto, então eu gosto muito dele. Gosto muito do Dungeon Lords. Eu não consigo, cara, eu não consigo chegar e te dizer, mas eu acho que pode deixar esses 3 aí. Mas, porra, Bora Bora, Galaxy Trucker, Mage Knight. É, o Mage Knight. Tem um jogo que não é muito falado, que eu amo, que é o San Petersburg. Sim. Eu amo esse jogo e consegui uma cópia que é difícil conseguir. Eu consegui tem um ano mais ou menos também. É por aí, acho que é por aí mesmo. Legal. E aqui já tem uma pergunta já da galera que mandou, na verdade foi o Thiago Kares, né? Ele mandou assim, qual o jogo que você baniria da existência? Olha que dramático. Porra, velho. Na verdade é por causa da polêmica, assim, você falar mal de um jogo pra galera chegar nos comentários e descer a lenha. Né? Ah, cara, olha, Zabura, eu passei a pensar em coleção e em jogo de uma forma um pouquinho diferente. Geralmente jogos de party games eu não sou muito afim não, cara. Assim, eu não gosto de passar vergonha, entendeu? Jogar Pablo, eu não curto, sabe? Mas eu não execro porque eu acho que tem lugar em cada coleção, né? Cada pessoa, sim, curte um tipo de jogo, enfim, e vai. E eu fui aprendendo isso, antes eu era mais agressivo quanto a isso. Não, isso é uma merda. Hoje em dia eu penso nesse todo, sabe? Ah, todo jogo vai ter qualidades, mas eu, por exemplo, eu não jogaria Munchkin, sei lá. Nem eu. Talvez. Foi o que veio aqui na minha mente, eu acho que eu baniria o Munchkin, porque é ruim demais. Isso é high five entre nós aqui, porque não é possível. Se eu pensar aqui um pouco, se eu pudesse ter me preparado antes para as perguntas, eu poderia ter elencado alguma coisa não, mais calma. Não, a ideia é perguntar e você ter na surpresa ali qual o jogo mas que de é boa, o... pode tirar o Munchkin aí que eu detesto mesmo. Eu sei de uma história aqui, já pra gente emendar uma próxima pergunta, vem, que é a seguinte, ó. Como é sacrificar todos os seus horários de almoço para jogar board game? Ó, porque assim, só contextualizando pra galera, até onde eu sei, você, o Kaká do E Aí Tem Jogo, Fabrício, do After Aftermath, uma galera aí, sai na hora do almoço correndo, pega uns dois pedaços de frango assim, correndo no meio da rua pra sair e jogar board game. É verdade isso? É verdade verdadeira, cara. Assim, não é correndo tanto assim. O que acontece é que uns dois anos atrás, talvez, eu e mais um amigo de Niterói aqui, a gente descobriu que a gente trabalhava perto e a gente, pô, ele trabalhava na frente do Starbucks. Vi uma galera jogando alguma coisa aqui no Starbucks, vamos ver se os caras deixam. E aí a gente foi e os caras começaram a deixar, viram que a gente não fazia nada, consumia, né, no Starbucks, almoçava lá. Então dava hora do almoço, a gente corria pro Starbucks e sentava pra jogar. Só que o grupo foi aumentando, cara, assim, a galera que trabalhava no centro, que porra, o Arne do Space Cantina, né, etc, trabalha na minha frente, praticamente, né, o Kaká trabalha do lado, aí a gente trouxe o Kaká num dia, eu lembro até que a primeira vez que ele foi pra jogar Codenames, que eu não tinha jogado ainda, e aí nesse dia foi uma galera e tal. Só que o que aconteceu? Esse meu amigo, ele foi trabalhar longe pra cacete. E aí não fazia mais sentido a gente ir pro Starbucks, porque além de a gente ter que disputar a mesa, né? Uhum. Era mais longe pra gente. Era fácil porque ele trabalhava perto, ele ia lá e pegava a mesa. Perto da onde a gente trabalha tem a Red Jogos, que é uma loja de jogos de tabuleiro e Magic, que tem mesa, e a gente começou a frequentar a Red direto, porque é muito perto, tipo, é um quarteirão, sacou? Uhum. E, cara, o grupo foi aumentando exponencialmente, assim. Chegou uma época que tinha umas 12, 13 pessoas e tal, né? A gente fazia duas mesas por dia e tal. Só que aí juntou um grupo. Uma parte desse grupo ficou mais pra um outro lado, que eles trabalhavam um pouco distante, né? Formou-se um segundo grupo de almoço lá, mas esse grupo, eu, o Kaká, o Arne, o Romulo Marques do Gekido, o Fabrício, o Leandro Pires também joga com a gente, tem uma galera, só cara. Só nata, como dizem pra ele. Menos eu, né? Só os caras famosos. Não vem que não tem. E aí essa galera, a gente juntou e cara, assim, chegou um jogo novo, importei um jogo, porra, a gente já avisou a galera, tô com esse, vambora. Aí, o que a gente faz? A gente sai, né? Eu tenho um almoço um tanto flexível, dá pra ficar até uma hora e meia, assim, geralmente. O Kaká também, aí o Arne também. Então, quer dizer, a gente geralmente tira mais ou menos uma hora e quinze, uma hora e meia, e joga jogos que caibam nesse tempo. A gente jogou o Metrô, aquele que tu veio pela Calante. Sim, eu vi a imagem lá do Kaká lá, e muito da hora, cara, a proposta de vocês. Cara, funciona, viu? A galera, assim, é muito legal, porque nem sempre eu tenho tempo pra jogar de noite e tal. Uhum. E grupo também. E, porra, no almoço é muito fácil, porque a gente tá ali, só que a gente come rápido. Ou a gente pega uma esfirra no árabe que tem lá na frente, ou a gente sai depois e pega... Mas vocês fazem isso todos os dias, ou vocês têm uns dias da semana fixo? Não. Não tem fixo, não. A gente já chegou a jogar, acho que todos os dias da semana, em algum momento. É, já. A nutricionista deve ter ficado o pé da vida com vocês, né? É, ela deve ter ficado meio puta. Mas, geralmente, é quando tem coisa pra jogar, sacou? A galera... chegou tal coisa. Uhum. E os meninos recebem sempre. O Kaká tá recebendo o jogo, né? Eu compro meus jogos e tal, que às vezes eles não receberam, ou eu importo, enfim. E aí, chegou a novidade, aí a gente já joga no grupo. Ó, tô com esse aqui, alguém vai? Aí, quem fecha o grupo e vai. Às vezes vão duas mesas, às vezes uma só. Legal. Quando você joga, você escolhe uma cor pra jogar ou você escolhe... Vai na sorte? Eu sou vermelho sempre. Cara, o Red Meepo aí. Como você vai jogar com o LPP? Então, cara, eu já joguei várias vezes com o LPP. Um abração pra ele, meu brother, mas o que acontece é que quando a gente joga, a gente é por hierarquia e por quem é o dono do jogo, né, cara? Faz tem sentido. Que assim, quem é o dono do jogo escolhe, porra. Não tem problema. É uma merda, porque eu sempre vou ficar olhando ele jogar e achando que sou eu, mas... E ele também, né? Mas... E eu quero saber, de onde surgiu o seu ódio pela plataforma Board Game Arena? Cara... Bicho, eu não tenho ódio pelo Board Game Arena. Eu sei. Eu não gosto muito da interface. No início eu jogava muito lá. Porque eu só conhecia o Board Game Arena. Eu jogava Takenoko, jogava muito Race for the Galaxy lá e tal. Mas lá, eu não lembro se já tinha essa opção de não jogar ao vivo. Eu acho que na época não tinha essa opção, ou eu não sabia que se tinha. E então isso dificultava um pouco, porque nem sempre eu tenho disponibilidade de ficar jogando online. Eu jogava Race porque é 10 minutos. Né? E aí, cara, eu comecei a descobrir outros sites, como o Yukata e o Boitejã, que são, ambos são com esse esquema de você joga e espera o outro jogar quando for. E aí, bicho, eu abro 10 partidas e vambora, deixa lá rolando e vou jogando aos poucos. Até onde eu sei, a plataforma definitiva é porque tem o seu jogo de favorito, que é o Castles of Burgundy, né? Então por isso que é lá a favorita. Os dois têm. O Boitejã também tem, mas eu não gosto da implementação do Boitejã. Eu acho que a implementação do Yukata é muito melhor. Legal. Né? É muito mais prático. E aí é o que eu jogo lá, sei lá, tem muita partida lá, cara. E no Yukata tem muito euro legal também. Uhum. Tem muita opção de euro. O Boitejá tem menos, mas tem uns euros mais hardcore, tipo o Dungeon Lord da John Pets, tem Kanban, entendeu? Então eu curto as duas plataformas bem mais que o BG Arena. Legal. Aproveitando aqui, tem uma pergunta aqui, ó. No BGA, você pode jogar o Through the Ages antigo, né? E aí tem uma pergunta aqui do Guilherme Toledo aqui, pra você, né? O Toledator, já né? Já sei que ele vai perguntar. Já vi. Primeiro já ele mandou assim, ele mandou uma frase aqui, ó. Leandro, você é um dos caras mais legais, sem sombra de dúvidas desse hobby. Um grande abraço. Então ele mandou um abraço pra você. Porra. Ele é foda. Ele é foda. Sim. E ele mandou assim a pergunta, ó. Leandro, você que é pai consagrado no estilo do TTA, diz de jogar sem ler as cartas. Da onde veio a inspiração? Eu sabia que alguém ia perguntar essa porra, cara. Cara, assim, eu apesar de gostar de Eurogame, eu não tenho muita parada de ficar, tipo, me aprofundando nas estratégias, que nem o LPP que vai procurar guia FAQ finlandês pra aprender estratégia, entendeu? Zoeira à parte, mas eu não tenho muito saco, cara. Eu não tenho muito tempo pra jogar, entendeu? E muitas vezes eu tô jogando partidas simultâneas, e às vezes eu tô na minha mesa no trabalho, e aí eu abro lá, viu notificação, eu vou, abro, jogo, as partidas estão abertas e vou. E cara, eu ficava com preguiça de ler as cartas mesmo, assim, sabe? E eu não fico formulando estratégia, assim, tipo, cara, pô, não, mas o Napoleão é bom quando vem não sei o que lá, que essa carta faz isso. Eu falei, ah, cara, que se foda, eu não vou ficar lendo isso, não. Entendi. E aí eu jogo mais, assim, de onda mesmo, sabe? Aí os caras começaram a me encher o saco por causa disso, cara. Porra, fui agredido quase lá pelo João e tal. Aí agora tá em português, né? E como eu, pra mim não faz diferença nenhuma, porque eu não leio mesmo, então foda. Tô inclusive começando a praticar o mandarim, né, agora. É que eu boto tudo em mandarim, que aí fica show. Sim. Eu não leio e não entendo uma porra nenhuma mesmo. Nem o que eu entendi, eu já entendo mais. Legal. Aproveitando que o Guilherme também perguntou quando que a gente vai ter uma oficialização do podcast Nunescast. Ah, cara, isso aí é culpa sua, né? Tu sabe, né, cara? Eu não sei de nada, eu só tô de boas aqui. Você sabe, você que é o editor, porra. É, isso é uma brincadeira legal, né, cara? Que muitas vezes eu tô andando no caminho do trabalho, aí eu tenho que responder uma coisa, eu mando áudio mesmo, e eu sei que tem gente que não gosta, tem gente, cara, mas a ferramenta tá aí pra ser usada dessa forma, porque é muito prático, entendeu? Às vezes tem vontade de escrever mil coisas, eu tô andando na rua, não vou ficar escrevendo, parando, olhando pro telefone, né? E aí acaba que às vezes a galera me pergunta coisa e eu respondo. Aí nego inventou, não sei nem quem foi, cara, que inventou essa parada de um sketch na época, e eu sei que aí tu editou, botou a música do rock. Sim, e tal, muito boa. É porque assim, ó, a música do rock, a gente já vai falar por que dela daqui a pouco, mas... É, eu não lembro mais. Pra fazer sentido. Mas olha só, tem uma pergunta aqui do Renan Dalcin, de Bela Vista do Paraná aqui, né? Legal. Bela Vista Paraíso, alguma coisa assim, que é um dos nossos apoiadores. Ele perguntou assim, o que você fez pra se tornar um deus do board game nacional, um DGBN? Gente, bom, primeiro que não é deus, é dono do board game nacional. Ah, então olha só, isso que é bom saber, né? O cara sabe, então ele sabe corrigir. Não, eu sei porque todo mundo fala, né? Na verdade é por isso, mas é dono do board game nacional. E, cara, porra, não sei nem o que dizer, porque isso aí é intriga da oposição, sacou? Entendi. Cara, eu participo das coisas que eu acho bacanas, como o Jogatina BG, que é um dos únicos grupos que eu participo, assim. Os outros que eu participo tem muita gente que é comum com o Jogatina BG, muita gente que eu conheci no Jogatina, por exemplo. Então, assim, eu praticamente não tenho mais grupo de board game, a não ser o Jogatina e o do Covil, que eu participo como assinante e tal, enfim. Então, assim... A galera, assim como conhece o Zabuzeta, como conhece o Paulo, que é DBGN de verdade, que é DBGN de verdade, o Renato Simões, que é DBGN de verdade, entendeu? Esses caras, aí eu, talvez por eu, né, me aproximar dos caras e tal, aí o nego acha, né, o nego generaliza, mas a verdade é que os DBGN são eles, né, cara? São esses caras aí que mandam em tudo, pô. Aproveitando esse tópico, o Lucas Lopes Moreira mandou, lá de Rancharia, São Paulo, mandou assim, ó, além de... Gente boa. De DBGN GN, além de host do Nunescast, campeão do Diverse Offline, organizador de eventos de board game, Mother of Llamas, o Catra do Mansão com Vida. O que mais que você faz em prol do hobby? Porra, cara, eu acho que é só isso. Tirando que as mentiras e as invenções e os exageros, né? Eu só organizo evento, cara, na verdade. Pois é. Então, só explicando, né? Porque o Nunescast tem a música do rock, porque o Nunescast é o podcast campeão, então por isso que tinha música lá do rock. Ah, pode crer. Entendeu? Velho. Por isso pode que agora você entendeu a ideia ali. Faz todo sentido, mas ficou bom, ficou bom. Um dia, quem sabe, né? A gente regularia isso aí. Ó, vai rolar um evento na Alemanha, talvez você não conheça, mas é a tal da SpielWest. É, né? Mesmo? É, não conheço. Não conheço, né? Falar. E não. Tem algum jogo lá que você tá aguardando e que você espera que venha pro Brasil? Zabu, eu vou te confessar que pra essa feira, pra essa Essen, cara, eu não tô muito antenado. Por quê? Eu vou me justificar mesmo. Eu passei o mês de setembro igual um maluco por causa do Diversão Offline, entendeu? Uhum. E assim, acabou que eu nem fiquei muito ligado assim nas coisas que estavam rolando pra Essen por causa disso, porque o mês foi muito conturbado. E aí, quando terminou a Diversão Offline, que a gente, né, fez um trabalho lá e tal, acabou que eu tive que voltar à minha vida normal, né? Meu trabalho regular e tal. Sim. E tava tudo meio zoado. Então, acabou que, cara, eu tipo assim, eu nem sei o que vai sair. O Newton, eu tô desde do Diversão Offline muito empolgado com o Newton, porque o Coelho é um cara que tem um gosto muito parecido com o meu. Então, quando ele gosta do jogo, eu já pergunto, cara, eu vou gostar ou não vou? Aí ele já fala, vai. E eu já sei que eu vou gostar, entendeu? Cara, esse também tá na minha lista aí, cara, muito maneiro. É, ele lançou até o vídeo de regras essa semana. Sim. E eu vi hoje, cara, e falei, cara, já vou comprar, né? Já é certo, eu já sabia que eu ia comprar, porque quando tem essas coisas eu já sei que eu vou comprar, mas hoje eu tive certeza absoluta que eu vou comprar, com certeza. Mas, cara, eu acabei que eu não fiquei muito ligado realmente no... Eu tô mais ansioso, na verdade, pra saber o que eu vou trazer. Eu vou lançar um vídeo ainda hoje, durante a gravação, vou lançar um vídeo dos meus 10 jogos mais aguardados da Essen, pra você dar uma olhada lá, tem bastante jogo maneiro, cara, vale a pena. Maravilha, não, imagina. Eu dei uma olhada no Coimbra, mas acho que o Coimbra lançou na Gen Con, não foi? Foi na Gen Con, mas vai ter também lá, né? O Coimbra me interessou bem. Ó, aproveitando aqui mais uma pergunta, esse é do Gustavo de Pindamonhangaba, consegui falar de uma primeira vez, gostei disso. Legal. E que ele falou assim, ó, qual a sua opinião em relação aos jogos no Brasil que não são financiados? Você acha que eles conseguem voltar num futuro financiamento e conseguir financiar igual acontece com muitos jogos no Kickstarter? Ou você acha que o público brasileiro marca muito os jogos que não tiveram sucesso? Cara, assim, a primeira coisa que a gente tem que eu acho que a gente tem que pensar é que não dá pra comparar Kickstarter com o mercado nacional de board game. O mercado nacional de board game, ele tá engatinhando, ele tá, já evoluiu pra caramba, né? Vem crescendo exponencialmente, mas ele ainda é um mercado pequeno, né? O público não é tão grande, enfim. E eu acho que assim, existem dois problemas, eu não vou especificar nenhum tipo de financiamento, mas a minha opinião, assim, apenas, né? Primeiro, a gente tem que ver a questão do planejamento, né? Você tem que planejar bem o financiamento. Com certeza. Você tem que saber exatamente quanto você precisa investir, etc, etc, etc, pra você não botar, por exemplo, uma meta absurda. Porque é fato que você não vai conseguir financiar seu jogo com a meta batida. Uhum. A não ser que você bote R$100.000, porque o custo de produção, dependendo do jogo, é muito caro. Então, o que eu vejo que muitas editoras que fazem financiamento fazem é você estabelece uma meta para um start da produção, por exemplo, uma grana que você vai receber ali, você consegue, por exemplo, pagar o licenciamento, que muitas vezes é adiantado, uhum. Você consegue pagar alguma coisa que seja primordial na produção ou mais cara. Tem que focar nisso para você conseguir aquela parte, né, aquele montante inicial. E com os stretch goals, você vai conseguindo mais e mais dinheiro, né? É, até que você, de repente, consiga bater um valor que vai cobrir tua produção. Que não necessariamente é isso, mas pode acontecer dependendo do sucesso do CFC. O que vem acontecendo, que eu percebi muitas vezes, é que o pessoal bota um valor muito alto de meta, né? E eu entendo, porque a pessoa precisa angariar aquele dinheiro, mas a realidade é outra, cara. Você tem que ser realista, você tem que, né, trabalhar com o que o mercado te oferece. E aí, muitas vezes, não dá. Se o jogo é mal divulgado, entendeu? Eu vejo aí, cara, nego lançando financiamento que eu nunca ouvi falar, entendeu? O cara chega, financiamento do jogo sensacional, não sei o que, não sei o que lá, mas que não foi em evento, não foi pra canal, entendeu? Então, isso complica. Acho que o muito. Exemplo mais próximo que a gente tem é o trabalho que o pessoal da Mob, né, fez com o Grassi, que eles foram em milhões de eventos, e por isso que o Grassi teve uma receptividade, assim, legal no financiamento, por conta desse esforço por parte deles. Eu acho que eles fizeram o caminho correto, eles foram refinando do jogo. Pô, eu lembro que o Grassi tava no Dia Software 2017 já, sim, né, no stand da Luden já, ele, enfim, passando por testes e tal, eles vieram apurando, foram pra São Paulo com o Grassi, testaram lá no Diversão Offline, e aqui no Rio eles já chegaram já com produto já mais finalizado, né, uhum. Já com financiamento, já financiado, na verdade. Então, a maioria dos formadores de conteúdo recebeu o jogo, jogo, testou, eles rodaram evento pra cacete, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, isso faz parte da divulgação, não adianta você lançar um negócio e contar que as pessoas vão procurar porque, ah, sim, pô, vou procurar um jogo aqui. Tem um outro problema, cara, que é consequência do financiamento, né, que hoje tá acometendo o mercado, que é o atraso, né, cara? É. Infelizmente, o cenário de produção de jogos de tabuleiro no Brasil é muito complexo. Não tem recurso, você não tem fornecedor para determinadas coisas, e aí você precisa importar. Aí você importa, beleza. Você tem gráfica na China que você manda a especificação e ela te entrega a caixa fechada, sabe? Mas você vai pagar a taxa de importação, você sofre a variação do dólar ou do euro, enfim. Você sofre com um prazo, porque os caras, de repente, vão te atrasar, entendeu? Sim. E aí, meu amigo, todo mundo já sabe, né? Sim, em resumo, tem que ser bem planejado qualquer coisa, seja a produção internamente ou externamente, né? Então, por isso que você tem que, antes de lançar qualquer coisa, não precisa necessariamente ser um jogo, pode ser um podcast, você tem que pensar o que você vai falar, qualquer coisa. Você tem que planejar. Planejamento é tudo. Uhum. Mudando de planejamento aqui de pergunta, vamos aqui pra uma pergunta do Lucas Lopes, que ele quer saber qual que é o seu estilo musical que você mais gosta e qual música você tem mais ouvido recentemente, que é a música que vai encerrar esse bloco. E até sei mais ou menos o que vai ser, mas... Você sabe? O pior que eu nem eu sei, cara. Onde eu sei, você gosta de um heavy metal bem da hora. Gosto muito. Gosto bastante de... Uhum. É, minha essência é heavy metal, assim, mas assim como nos board games, né, a gente vai conhecendo jogos e passa a ser mais plural, assim, né, cara? Com a música foi a mesma coisa. Eu, quando eu tinha meus 18 anos, eu era headbanger mesmo. Eu tinha cabelo grande, pra quem... É nóis. Ninguém vai acreditar, né? Mas é diferente, você tem cabelo ainda, eu não tenho, né? Mas eu tenho provas, tá? Eu não vou mostrar porque é muita vergonha, mas eu tenho provas. Eu gostaria que eu tinha de ver cabelo isso na cintura. Você nunca viu, cara? Você não acha que eu já mostrei em algum grupo que você estava, não? Depois eu vou dar uma olhada e eu vou procurar, mas... Eu vou te mostrar, eu te mostro depois. Beleza. Eu te mostro depois. Mas eu tinha cabelão e tal, e era bem isso, acho que tava metal mesmo, só death metal. Uhum. E depois, assim, cara, a minha família, eu fui criado no meio de música, assim, minha mãe, meu pai e tal, e então eu sempre ouvi de tudo, sabe? Legal. Mas eu gostava muito de metal. E depois, passei aquela fase mais pesada, né? Eu comecei a ser mais plural também musicalmente. Então eu escuto, cara, eu escuto de tudo mesmo. Mas preferencialmente, eu escuto muito metal, mais metal antigo. Eu quase não escuto nada atual, assim, novidade, sabe? Não curto muito. Mas tem uma música martelando, assim, que você sempre vai escutar? Você vai parar pra escutar, você sempre coloca aquela música? Cara, a música que mais mexe comigo não é um heavy metal. Ela se chama Bohemian Rhapsody. Caraca, muito Queen. Boa. Sim. É uma música assim que eu sempre escuto e não canso de escutar, entendeu? Uhum. Eu também, eu amo muito Pink Floyd, essas bandas clássicas, Black Sabbath e tal, mas Bohemian Rhapsody é uma música que tem alguma coisa comigo, assim, muito, muito forte. Vale a citação do nome do seu doguinho, né? Ozzy. Exatamente. É um shih tzu que não tem nada a ver com cão rabugento e tal, mas ele é rabugento pra cacete e chama Ozzy. Exatamente. Aproveitando aqui pra gente encerrar esse bloco, né? Legal. Eu tenho aqui, ó, uma bateria de perguntas, né? Que é aquela coisa bate e volta, que eu quero saber de algumas coisas. Tem umas pessoas que me ajudaram com essas perguntas. A primeira pergunta que quem me ajudou foi o Guilherme Toledo. Qual você prefere? Legal. Eslivar o dinheiro do Banco Imobiliário, do Power Grid ou colocar em search no All My Goods? Rapaz, olha, eu prefiro eslivar o dinheiro do Power Grid, que eu já eslivei, e tem sleeves específicos para o Power Grid na Mayday. Então, eu acho que eu optaria por isso, como eu já Entendi. Fiz. Inclusive, quem herdou meu Power Grid eslivado foi o Pinduca. Olha aí. Mas assim, no geral, você prefere sleeve ou insert de madeira pros jogos? Rapaz, sleeve. Porque o insert, eu sou fissurado em insert também. Eu tenho, inclusive, eu peguei o do Guy agora, essa semana, ficou lindo. Mas eu não abro mão de sleeve de jeito nenhum. Então, acho que sleeve é mais importante. Ó, outra pergunta aqui. Churrascaria ou cantina italiana? Bicho, essa aí foi da Jéssica, por acaso? foi com inspiração da Jéssica. Rapaz, churrascaria. Churrascaria, apesar olha. Apesar de eu amar a massa, mas eu prefiro churrascaria. Bacon ou paçoca? Bacon, entendi. Essa aqui, duas do Pinduca. Ah, meu Deus. Megadeth ou Metallica? Metallica, muito longe. Nossa, assim. Porra, com certeza. Mas muito longe, mas muito. Não dá nem pra chegar perto. Mas eu escuto o Megadeth, assim, mas nem compara, bicho. Entendi. Nem compara. Metallica, forever. Beatles ou Molejo? Cara, Beatles, né? Porra, Beatles é foda. E essa aqui, ó, de preferência de podcast, Nunescast ou Nerdcast? Porra, cara, atualmente eu prefiro Nunescast mesmo que eu estiver falando pra mim mesmo. E uma pergunta pra encerrar esse bloco aqui, que é uma pergunta do Daniel Calaça, de Catalão, Goiás. Ele pergunta assim: Leandro, você recomendaria algum lugar pra se jogar em Sepetiba? Que filha da... gentle silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Vamos aqui então, começando o terceiro bloco. A gente pulou um bloco infinito aqui, invisível do nada, mas o segundo bloco sobre eventos em geral. Eu tenho alguns dados que eu separei aqui, né? Que tiveram 31 edições do The Meeple, que você teve envolvido, né? Sim. Teve 3 edições do Mansão com Vida. Sim. E monitoria em diversos eventos que já rolaram aí no Brasil todo, né, cara? Não é somente no Rio de Janeiro. Isso. Né? E tem muita mão sua aí envolvida em eventos, né? É assim, cara. Na verdade, eu trabalho com TI, eu coordeno uma equipe, desenvolvimento. Uhum. Então, acaba que eu tô acostumado com essa coisa de gerenciar qualquer coisa, né? Isso é uma coisa que é natural, eu sempre fiz em outras, eu organizava excursão antigamente, uhum. Enfim, essas coisas. E como que foi essa primeira experiência com organização de eventos de board game, assim? Ah, foi nessa vontade de organizar uma coisa ou surgiu assim do nada? Cara, o Igor sempre fala pro Igor que não é um cara que eu adoro, assim, um cara muito foda, uhum. E mandar até um abraço pra ele. Um abraço pra você, Igor. Ele sempre comenta que eu não consigo ficar parado. Ele fala assim, quem costuma fazer coisas não fica parado muito tempo. É isso aí. O The Meeple foi o primeiro, ele começou em dezembro de 2015. Eu não tinha grupo pra jogar, né? Eu fazia uns eventos, tipo, no meu aniversário, no aniversário do amigo meu. Aí a gente reunia a galera e jogava. E aí eu falei, cara, eu preciso jogar mais, eu quero botar meus jogos na mesa e tal. E aí pintou o The Meeple. Teve 2 edições em dezembro de 2015. E em janeiro teve a terceira edição, eu fui. E aí fiquei amigo do cara que organizava. A gente se identificou porque a gente gostava do mesmo tipo de jogo, ele gostava de dinheiro também e tal. Enfim, a gente começou a montar um grupo, eu, ele e mais 2 caras, né? Montamos um grupo e começamos a jogar semanalmente, ou quinzenalmente, eu não lembro. E eu tentava ir ao The Meeple. Eu fui uma vez, 2, 3, né? E aí, assim, cara, eu conversava muito com ele sobre essas coisas, né? Então, como eu tava, eu ia muito na época, a Red Jogos chamava Redbox, e o pessoal da Redbox, a editora, que também era sócio, né? E eu andava muito lá, e aí eu falei, podia chamar a Redbox, eles estão lançando agora o Raiden Trade e o Red Dragon Inn, uhum. Né? Podia trazer eles no evento e tal, acho que é legal. Aí ele falou, pô, legal, fala com o cara lá e tal. Aí eu falei com o Pop, e o Pop falou, não, vamos e tal. E aí, depois disso, ele falou assim, pô, cara, tu não quer me ajudar a organizar o evento e tal? Eu falei, pô, beleza. Minha mulher não gosta de jogar, né? Então, eu falei, ah, cara, eu vou fazer um evento e tal, não sei o quê. Enfim, comecei a fazer evento uma vez por mês, né? Só que nesse momento do evento, era um encontro, né, cara? A gente ia, cada um levava seus jogos. Ah, o que a gente vai jogar nesse sábado? Jogar, tal, tal, tal. Levava e ficava jogando. Quem chegasse lá pra jogar, o espaço tava aberto, sentava e jogava. Mas não tinha organização, na verdade, sacou? O máximo que tinha era fazer um bannerzinho pra avisar que tinha um evento e botar no Facebook. Na época, eu participava de um grupo de uma galera de Niterói, né? Jogatina Niteroense, que até hoje acho que existe. Uma galera relatou que tava meio, que não gostia muito o Demico, porque não era receptivo, etc, etc. E aí a gente conversou, a gente pegou aquilo ali e falou, cara, pode ser, realmente, de repente, a gente não faz nenhum esforço pra isso, vamos vamos transformar isso numa parada diferente, tentar trazer mais gente e tal, e vamos. Isso eu lembro que foi no dia das mães de 2016. E aí a gente resolveu fazer camisa, né? Resolveu fazer crachazinho, sinalizar as coisas, né? Uhum. Enfim. E parar de jogar no evento. A gente falou, ó, vamos levar os jogos e a gente fica só ensinando. A gente não joga mais pra receber a galera e, né, tentar fazer um ambiente mais legal. Legal. E, cara, começou a dar certo, assim. Porque na época não tinha tanto evento. Esse formato mais formal, né? De você ter a galera lá, assim, explicando o jogo e tal. Uhum. E não jogando, não participando do evento como jogador também. Isso, eu acredito que não tinha na época, pelo menos aqui no Rio. Cada evento, ele lidava com isso de uma forma, né? Isso foi um diferencial legal pro evento. E, ao mesmo tempo, a gente começou a entrar em contato com editoras e tal. E, enfim, e fazer parcerias, né? E aí o evento foi ganhando um vulto maior. Legal, foi ganhando a visibilidade, né? Sim, o pessoal começou a comparecer. O pessoal chegava, quem nunca tinha jogado nada. Geralmente, o cara vai num evento desse que não, né? Ou ia, né? Pelo menos. Agora, acho que a maioria dos eventos já se preocupa com isso. Mas chegava lá, aí, porra, entrava assim, todo mundo jogando com a cara fechada pra dentro da mesa que tá jogando, ninguém recepcionando, aí o cara não sabia o que fazer e ia embora, né? E não voltava. A gente começou a reter as pessoas vinham no mês e voltavam, vinham no mês e voltavam no outro. E a coisa começou a tomar proporção maior. A gente começou a fazer atrações especiais nas edições, então eu convidava as editoras pra participarem do evento. A editora de São Paulo foi no evento, o pessoal da Conclave foi no evento, que é de Juiz de Fora, né? Enfim, a Potato Cat, um beijo pra eles, que são os amores. Pérsia, Angélica da Cronos foram também, super gentis com a gente. Pô, da hora. Foram participar, vieram de São Paulo pra participar, né? Então, assim, várias, o Michael da Arcano, muita gente foi e eu fico muito feliz de poder ter participado, né, de ver como que foi esse crescimento, né? Ele começou como um encontro e de repente virou uma coisa mais profissional. Exatamente. Mas você acha que, por estar aí no Rio de Janeiro, você acha que é mais fácil de fazer eventos? Até por conta da cultura do pessoal sair mais, assim, pra fazer eventos? Ou você acha que seria uma outra pegada se fosse, por exemplo, num estado diferente do eixo Rio-São Paulo e Minas? Ah, cara, eu acho que, assim, primeiro de tudo, né, você ser bem tratado faz a diferença em qualquer lugar, né? Sim, com certeza. Não importa se você tá no Rio, São Paulo, no Amapá, né? Então, eu acho que você ser receptivo, você se propõe a fazer um evento e não ser receptivo, cara, eu não vejo muito sentido nisso. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu sempre tive em todos os eventos que eu fiz, né? Eu não consigo jogar num evento, eu não consigo porque eu fico preocupado com o que tá acontecendo, se tá chegando gente na porta e tem gente pra receber, esse tipo de coisa que eu acho que tem que ser a preocupação do organizador de evento. Ele não tá lá pra se divertir necessariamente. Eu tive uma experiência, assim, de chegar no evento. Eu cheguei, o pessoal tava jogando, ninguém recebeu, os organizadores, assim, todos uniformizados jogando numa mesa, um monte de gente jogando, e eu fui embora. Eu fiquei lá meia hora, 40 minutos olhando, ninguém recebeu, eu vim embora, assim, pra casa, assim, eu fiquei muito desiludido, cara. Exatamente, é isso que acontece. Eu sei de outros relatos semelhantes, assim, cara, porque realmente, não, assim, cara, fazer evento dá um trabalho desgraçado, bicho. Com certeza. Você tem que querer muito fazer, pra fazer direito, você tem que querer muito fazer, dá um trabalho desgraçado, você termina o dia, você tá exausto, de ficar explicando o jogo, porra, o dia inteiro, entendeu? Sim. Mas eu sinto prazer em fazer isso, né? Então, olha só, eu saí desse mundo de eventos, né? Hoje o Jogatina é reflexo de um mundo de eventos que a gente participava antes, porque antes da gente entrar no Jogatina, a gente era da parte de games, e antes da parte de games era organizador de eventos de cultura pop japonesa aqui em Curitiba. E eu sei exatamente do que você tá falando, assim, de, às vezes, colocar dinheiro, não ter retorno nenhum, às vezes ter madrugadas e se dorme mal pra caramba, porque você tem que acordar cedo pra chegar no lugar, pra organizar as coisas, porque às vezes o local não permite você organizar um dia antes. Sim. Todo esse trabalho é refletido, assim, você pega esse reflexo de cansaço, né? Uma semana, duas semanas depois, porque não é tanto esforço que você causa ali, que não rola, cara. É porque, na verdade, tem um trabalho prévio gigantesco, cara. Se você fazer evento mensal, você fica um mês inteiro trabalhando. Aí faz o evento e já tem que começar o outro, porque já, entendeu? Uhum. Já tá emendando, você já tem que começar a divulgação, ver quem vai vir, ver não sei o que lá, o que vai ter jogo pra sorteio, ficar enchendo o saco dos outros, pedindo jogo que é uma merda, entendeu? É constrangedor pra caramba, mas, tipo, também se você não tiver atrativo pro público, o público, nem todo público vem, enfim. Pois é. É complicado. A galera não sabe disso, mas é. Pois é. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, assim, praticamente a gente já sabe a resposta, mas é interessante a gente até abordar elas. Você consegue colocar os pilares pra você ter um bom evento de board game, assim, que você acha interessante? Tipo, quais seriam esses pilares, assim? Você acha que identificação, recepção, localização? Cara, assim, eu acho que primeiro é comprometimento. Você tem que tem que estar comprometido com o que você quer fazer, porque se você não estiver comprometido, você não, o evento não sai legal, porque como eu disse, demanda muita atenção. Você tem que ser organizado e planejamento, que a gente já falou aqui sobre o KS, mas planejamento é essencial, você saber, com certeza, você ter um agendamento das coisas que você precisa resolver antes do evento acontecer, priorizar essas coisas, né? Se possível, distribuir as atividades com quem organiza junto com você. Então, organização é essencial. E, cara, receptividade é fundamental. Se você tá fazendo um evento para público, uma coisa, tipo, qualquer tipo de evento, eu acho que é para algum tipo de público, né? Então, seja pago ou grátis, né, você vai estar recebendo as pessoas. Então, eu entendo que receptividade é um dos pilares, com certeza. E, aproveitando, tem uma pergunta aqui do Renan Dalcin, novamente, e já envolve um evento mais recente que você teve envolvido, não que você criou ele, né? Mas até não, por conta do pessoal do Mansão das Peças, né? Que é um grupo de designers aí do Rio, né? Que se encontram pra criar, pra discutir game design. E eles criaram um evento chamado Mansão Convida, onde você esteve envolvido, né? Na parte da organização. Sim. E como que surgiu essa ideia desse evento? Você sabe dizer pra gente? Ou sei, uma coisa muito interna por parte do Mansão das Peças? Não, tranquilo. Claro que eu posso dizer. Assim, cara, na época que a ideia do evento da Mansão surgiu, eu ainda organizava o Demipo. Quando eu soube dessa ideia deles, foi mais ou menos na época do Gestão Offline 2017, que eu tava trabalhando, a gente teve um trabalho de monitoria forte lá no evento, e eu já sou amigo dos caras, porque a gente é aqui do Rio, né? Então a galera se encontra eventualmente e tal, nos eventos e tal. Se eu não me engano, acho que a primeira pessoa que veio falar comigo sobre isso foi o Leandro Pires, porque ele queria marcar um evento, né, pra outubro, mas ele não queria bater com a data do Demipo. E aí eu falei, cara, por que vocês não fazem a gente não faz um Demipo da Mansão, sacou? Junta as coisas e aí numa conflito e tal, não sei o que, legal, beleza e tal. E eles fizeram, só que eu saí do Demipo em setembro. E aí rolou a parada, mas eu nem cheguei aí na edição e tal. E aí, beleza. Eu fiquei sem fazer nada em relativo a board games até novembro. Aí pintou um post do Rodrigo, eu acho, Rodrigo Rego, tem um grupo no Face de desenvolvedores, né? Sim. O Rodrigo fez um post sobre isso, um evento de protótipo, alguma coisa, eu não lembro agora. E aí eu comentei assim com o meu, eu fiz uma brincadeira, tipo assim, ei, cara, vambora, vamos fazer e tal, não sei o que. Ele, pô, vambora e tal. E aí a gente resolveu conversar de sério sobre isso, né? E, cara, a ideia começou com eles, mas a concepção do Mansão Convida eu participei também. Porque foi assim, foi um processo de alguns meses. Não foi uma coisa muito, muito bate-pronto, porque existem nuances muito delicadas dentro disso aí, né? A gente não sabia muito bem que direção o evento tomaria. A gente queria fazer um evento de protótipos, já tinha um modelo de evento de protótipos que aconteceu no Rio, numa loja que tem aqui, né, no Rio, que era um torneio de protótipos. A gente não queria fazer um torneio, a gente queria fazer um evento para as pessoas mostrarem seus jogos, que fosse igualitário entre os participantes, ou seja, nem os participantes da mansão seriam privilegiados de alguma forma, né? E isso foi exaustivamente discutido entre a gente. A gente escreveu um projeto de como funcionaria o evento e tal, tal, tal, tal, tal, tal, né? E aí eu comecei a entrar em contato com as editoras para conseguir apoio, né? Só que, cara, veja o meu problema. Normalmente você pede um jogo pra editora para você botar o jogo rodando no evento, né? Só que o que que acontece? A gente chegou numa conclusão que não poderia abrir mão de colocar só protótipos no evento, porque o protótipo, quando vai no evento regular desse, mensal, ele tá competindo com o jogo novo, cara. E é uma competição cruel, porque, sabe, muitas vezes o cara fica lá a tarde toda, joga duas, três mesas e, porra, é foda, né, cara? E aí a gente falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos botar só protótipo, não vamos deixar ninguém levar protótipo, porque só vai participar quem tiver inscrito previamente, e não vamos deixar abrir jogo novo. Isso aí foi legal pra caralho do ponto de vista de quem vai testar o jogo. Sim. Mas, bicho, acabou com a minha barganha pra uma editora. Porque como que eu vou chegar pra Galápagos, pra Redbox, pra Conclave e falar assim, cara, você me dá um jogo pra sorteio aí, mas eu não vou poder mostrar teu jogo, nem vou poder dar teu jogo lá, botar teu jogo pra rodar no evento, porque não pode, é só pra protótipo. O que o cara vai falar pra mim? O cara vai falar, porra, cara, então não vou te dar jogo. Mas pelo contrário, assim, eu graças a Deus, assim, a gente tenta fazer sempre um trabalho legal e honesto e tal, e isso reflete no futuro, né, cara? Sim. Porque eu sempre me preocupei muito, quando eu peço alguma coisa pra uma editora, eu sempre me preocupo muito em saber o que que eu posso dar de retorno pra ela, né? Porque, cara, tá todo mundo trabalhando, bicho, entendeu? A editora tá trazendo o jogo, cara, a gente já falou um monte de dificuldade que tem aqui, tá investindo dinheiro, e ela não tem obrigação de me dar o jogo dela, entendeu? Eu não posso exigir de uma editora. Eu acho que eu tento pedir de uma forma que seja coerente, eu consigo mostrar pra ela, cara, você tá me dando o jogo, mas eu tô tentando fazer o melhor que eu posso pra divulgar a tua marca. E isso reflete, né, cara? E a gente acaba conhecendo as pessoas, pessoas e tal. Então, cara, a gente foi muito bem recebido, assim, por muitas editoras. Se você olhar o banner lá do último Mansão com a Vida, muita gente ajudou. Não, e até porque, normalmente, quando pensa, o pessoal pensa em jogos protótipos feitos por brasileiros, e acha que, às vezes, é um amador, né? E tem muita gente ali que não é... Não, e todos eles, na real, não tem ninguém ali que é amador. Todo mundo tá aí lá, seriamente, já tem jogos, às vezes, até planejamento de lançamento ou aqui no Brasil ou lá fora, né? É, a gente estabeleceu algumas métricas pra poder participar do evento. Então, quer dizer, não podia ser um jogo muito embrionário, ele tinha que estar no estágio mais avançado, já com algum playtest e tal, pra não chegar, pra não ser uma experiência ruim. O pessoal da mansão faz uma curadoria, não por gosto, mas por análise técnica mesmo. A gente entra em contato, o cara manda o cadastro, a gente entrava em contato com o cara, eles analisavam jogo a jogo, lia manual, via o que o cara nos mandou. Falou, cara, ó, beleza, teu jogo tá aprovado. Pô, bicho, ó, você pode me explicar isso aqui, porque não entendi legal. Ou, cara, acho que o estágio não é esse ainda. Ou, pô, cara, teu jogo tá em divulgação já, vai sair o KS. Então, ele não é pra esse evento. Esse evento é pra playtest. É. Esse evento é pro designer botar ali e testar. Cara, eu quero testar o balançamento com 3 jogadores. Eu quero testar uma regra nova que eu pensei aqui. E aí, cara, a gente conseguiu fazer um evento onde, dependendo do jogo, obviamente, né, o nego rodasse até 15 vezes o jogo num dia, sacou? Que é impossível de acontecer num evento regular. Depois da primeira edição, a gente viu, cara, o evento vai ser pra playtest. Não é um evento pra editora ir lá necessariamente buscar jogos novos. Mas tem alguns olheiros lá, não tem? Não, sempre tem, né, cara? Sempre tem. O pessoal das editoras vai, porra, lógico que vai. E sempre tem alguma coisinha. Alguns me perguntam assim, já me perguntaram assim, aí, que jogo que eu olho? Pode ser que pinte alguma coisa que esteja mais, que eu sei que o cara vai curtir, porque eu já conheço ele, entendeu? Joga aquele ali, com certeza. Não deixa de jogar aquele ali, porque é mais a tua cara e tal. Enfim, isso acontece. Mas a gente descobriu que não era esse o objetivo do evento. O objetivo é assim, cara, você quer fazer uma bateria de testes avassaladora com o teu jogo, você não tem um grupo pra testar isso de forma agressiva, vai numa ação convida que você vai conseguir. E é legal que vocês fizeram até um método lá, assim, de crédito, né? Pra pessoa, incentivar a pessoa a jogar mais jogos diferentes, pra poder participar de sorteio, incentivar, né? Isso deu muito certo, assim. Eu não posso receber méritos por isso, porque quem me contou esse modelo aí foi o senhor Antônio Pop, dono da Redbox. A gente tava um dia almoçando, e aí ele falou pra mim assim, a gente conversando sobre evento, ele me explicou que tem um evento na Europa ou na Alemanha, não sei, em algum lugar, em que tinha um modelo que você chegava, você recebia cupons, né? Você jogava, recebia cupons e você distribuía nas mesas. O que a gente fez foi adaptar isso pro Mansão com a Vida. Então, você chegava no evento, a gente fez um paper moneyzinho customizado, você chegava e anotava a sua lista de presença, e eu pegava aquele número da lista e anotava na sua nota. Você guardava aquela nota como sua nota base, né? Essa nota aqui, você vai levar pra ter um número. Cada jogo que você jogava, terminava, preenchia o formulário de opinião, e o designer anotava seu númerozinho na nota do jogo dele, que tinha o nome do jogo dele, e te dava. No final do evento, a gente colocava a gente colocava as urnas desde o início, né? Pra galera ver. Sim. 3 urnas e um grupo de jogos embaixo de cada urna. Você tinha a opção de escolher que jogo que você quer, que urna que você quer ter mais chance, ou se você quiser ter chances iguais. Então, legal. Eu tenho, sei lá, 10, eu consegui jogar os 10 jogos do evento. Aí eu tenho 10 cupons, eu vou e deposito 3 em um, 3 em outro, 4 em outro, e vou ter sorte, ter oportunidade em todo, entendeu? Ou não, cara, quero muito aquele jogo que tá na 1 a 1. Bota tudo na 1 a 1 e vai embora. A gente fez isso em todas as edições, cara, e funcionou pra caramba, assim, a galera curtiu muito. Legal, cara, isso aí foi bem maneiro. Aproveitando aqui, ó, mais umas perguntas pra gente encerrar aqui. Beleza. O Thiago Cares falou o seguinte, ó, o Diversão Offline atualmente é o maior evento da América Latina. E será que não era viável abrir para editoras fora do Brasil? Por exemplo, pelo menos para a galera aqui da América do Sul? Ou você acha que isso ainda não é grande o suficiente? Você acha assim que, por exemplo, o Brasil ainda não conversa com essas editoras? Já existe uma conversa assim, tanto que no Diversão Offline São Paulo, a Redbox tem uma parceria com uma editora lá da Argentina, né? E o dono dessa editora tava no Diversão Offline São Paulo, junto com ele, deu palestra e tudo. Eu acho que isso é um passo que vai acontecer em breve, logicamente que eu não vou poder precisar, porque eu não faço ideia, mas eu acredito que esse é um caminho natural. O Diversão Offline, cada edição ele fica melhor, isso é indiscutível, e essa do Rio foi muito surpreendente, porque ela tava cheia de apreensão, né? Principalmente quem é do Rio tava preocupado, porque São Paulo tem um público muito maior, naturalmente, é uma cidade muito maior. Assim, a gente não sabia, cara, se não der muito público, o evento não tem condições de se manter, né? Até porque foi dividido, né, em duas edições, então... Sim, cara, porque o evento é do Rio, né, sempre foi no Rio. E esse ano Minas, eles abriram para São Paulo, porque faz todo sentido. A maioria das editoras tem São Paulo e tal. Uhum. E é um hub para outros lugares, assim, mais fácil, quem tá no Paraná. E a gente tava com esse medo, mas, cara, apesar de tudo, eu achei que o evento foi sensacional, assim, e foi diferente, sabe? O público é diferente, o objetivo das editoras é um pouco diferente também. Uhum. Você vê que em São Paulo a Galápagos fez palestra, no Rio ela fez um puta de um stand, entendeu? Com atividades interativas, porra, umas brincadeiras maneiras pra cacete, até mesmo as próprias editoras testam formatos dentro do evento, né? Isso é legal. É, a Conclave tava com duas áreas nessa edição, ela tava com uma área, o stand dela e uma área family, só com os jogos praticamente da Raba, entendeu? Eu acho que existe espaço, eu entendo que é custoso, eu entendo que é complicado, por exemplo, para editoras que são fora de São Paulo virem pro Rio e irem pra São Paulo, porque em São Paulo vai ser muito mais fácil, mas eu acho que vale a pena sim, porque, cara, faz muita diferença ter o evento nos dois lugares. É, e um ano de diferença é muito distante, né, cara, assim, pra hoje, com o mercado quente como tá, cara, né, cada vez mais amplo, né, ter duas edições é muito bom, eu acho. Legal, legal. Mais duas perguntas aqui pra gente encerrar. Você comentou várias vezes aí de serviço de monitoria, né, que, querendo ou não, você estava muito envolvido, e eu quero saber, assim, isso acabou acontecendo naturalmente até por esse papel, entre aspas, de liderança que você tem, ou foi uma coisa que surgiu como necessidade mesmo? Então, cara, essa parada de monitoria começou no Demipo, porque a gente conseguiu agregar esse trabalho ao evento. Na época, um dos integrantes que entrou no Demipo, ele tinha um grupo que era uma empresa, né, que ele estava ainda dando uma direção para ela, mas que tinha expertise em monitoria, porque eles treinavam jogos semanalmente. E aí, quando ele entrou pro Demipo, ele carregou essa galera e a gente teve mais braços. Então, quer dizer, a gente passou a ter mais monitoria. E aí, com o Diversão Offline chegando, a gente começou a vender esse serviço para as editoras, né? E nós conseguimos fazer, acho que no Diversão Offline de 2017, a gente teve uma equipe de 13 pessoas, né, em 5 estandes diferentes. É um trabalho que as pessoas, hoje em dia, estão começando a dar mais valor, né? Principalmente as editoras, mas que eu considero extremamente importante, porque é uma experiência ruim de jogo, acaba que não vende jogo, perde, né? Venda, você perde público, exatamente, entendeu? E eles estão começando a perceber que isso faz muita diferença, né? Quando você tem uma equipe dedicada e preparada para atender, como por exemplo o pessoal da tenda com jogos faz lá em São Paulo, do Luiz, e os eventos do Rio, especificamente eu posso falar do Rio porque eu conheço, né, as pessoas que organizam, e enfim, todos os eventos do Rio têm monitores hoje, né? Esse ano, cara, eu na verdade foi até engraçado, porque eu nem ia fazer nada, sacou? Eu não fui atrás de editora. Ia tirar uma férias. Eu tava com Mansão Convida, né, já enrolado e tal. Aí, uma editora veio e me pediu. Na verdade, uma já tinha pedido há muito tempo, mas era um monitor só, eu ia mais, tipo assim, cara, vou ver se eu arrumo pra você e tal, porque eu não vou fazer esse trabalho oficialmente. Aí essa editora veio falar comigo, me pediu o monitor, eu falei, cara, não sei, vamos ver aqui e tal. Eu não sabia se tinha mais gente fazendo, aí depois eu vi que não tinha gente fazendo. E aí, tem um evento aqui no Rio que chama Se Joga, que é um evento que tem muito sucesso aqui muito atualmente, bacana, né? É muito legal. E os organizadores são meus amigos, queridos, e porra, aí eu falei com o Elson, né, que é um deles, e falei, cara, tá pintando isso aí, vamos fazer. E, pá, cara, eu tô com a equipe aqui que fez, teve o GGRF, que foi uma feira de games que a Galápagos teve lá, e a equipe era toda do Se Joga. E eu falei, ele falou, porra, eu tô com a equipe aqui e tal, vamos fazer. E aí, cara, terminou o Diversão Offline desse ano com 30 monitores espalhados. Caraca, em 30. 8 stands. Foi violento, porque a gente teve praticamente 5 dias pra treinar eles, assim, oficialmente, mais os dias da semana que eles treinavam por conta própria, entendeu? Legal. Mas, cara, foi um trabalho, assim, muito gratificante, sabe? Você vê as pessoas dedicadas, assim. Ninguém ganha uma fortuna, sabe? É uma grana quase que simbólica, entendeu? Mas você tá fazendo parte disso. Você vê a galera aprendendo o jogo que você tá ensinando e, cara, que jogo legal, então não sei o quê. Tem até exemplo de superação dentro da equipe da galera, pessoa que era tímida, que tava super nervosa, não falava em público, não sei o quê, e, pô, começou a monitorar e abriu horizontes, assim, sabe, pra pessoa. Pois é, o pessoal até mesmo do Lady Lúdica. Metade da nossa equipe era do Lady Lúdica e metade Se Joga. Cara, muito massa. Mandar um beijo pra todos eles, pra Se Joga, pros monitores. Um beijo pra vocês do coração. Fizeram um trabalho maravilhoso. Pra encerrar aqui, como, querendo ou não, você tem essa parte de envolvimento com as editoras, com eventos e tal, você consegue enxergar por dentro da engrenagem da indústria um otimismo? Ou você olha nada de diferente, assim, você consegue ver mais otimista a parte da indústria dos board games no Brasil por conta de estar envolvido tanto com o pessoal assim ou não? Assim, assim, cara, eu acho que o mercado brasileiro, ele não vai continuar, ele vai continuar crescendo. Só que a gente começa a chegar numa fase em que quem não se planejar, quem não fizer um trabalho profissional, competente, vai ficar pelo caminho. Vai, entendeu? Ser derrubado, né? É, vai ser, cara. É um negócio que tem um risco bem, bem alto, assim. Ah, sim. É, você importar jogo com esse dólar oscilando, com a dificuldade que você tem de produzir coisas no Brasil, tem muito pouca gráfica preparada pra fazer. Sim. E mesmo assim, não é, muitas vezes não é a mesma qualidade lá de fora. Peça de madeira, dado, essas coisas, é quase impossível você conseguir produzir aqui no Brasil, porque o preço é muito alto. A importação por um tempo ainda vai ser necessária, sabe? Mas se a editora tiver planejamento, como várias têm, né? Uhum. Várias têm feito um trabalho exemplar. Eu não vou citar nenhuma pra ninguém ficar melindrado. É. Mas várias têm feito um trabalho exemplar. Eu acho que tem tudo pra crescer mais ainda, cada vez mais, com, entendeu? Certeza. O mercado é muito amplo, cara. As pessoas, todo dia tem gente entrando no hobby, entendeu? É um hobby muito democrático, apesar de ser caro, mas tem jogo de todo preço, tem jogo que atende todos os tipos de pessoa. Então eu sou otimista, sim, cara. Eu acho que tende a crescer mais e bem mais. Eu tava com essa esperança de essa resposta, e a resposta é a que eu esperei, então tô feliz. Mas, Leandro, encerrando aqui esse podcast, deixa eu agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado por aceitar o convite pra gente bater um papo aqui. Imagina, cara, imagina, eu que agradeço, assim, eu me sinto lisonjeado, porque eu acho que tem muita gente boa aí também que precisa. Não, vem que não tem, mim, pode mas... parar, pode parar, cara, esse foi muito da hora o papo aqui. Eu fico feliz, assim, demais com o convite e quero que você saiba, eu acho que você sabe disso, eu admiro pra caralho o seu trabalho. Obrigado. Acho que você é um dos caras raros aí dentro desse hobby que é dedicado pra cacete, faz um trabalho sério e competente. Pô, valeu. Eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais porque é resultado, entendeu? É só resultado, né? Você vai colher, com certeza, já tá colhendo, eu acho, e vai colher mais ainda, e eu torço muito por isso. Pô, muito obrigado, cara, mas foi muito legal também conhecer essa parte da estrutura dos eventos aqui, pelo menos, né? Dos bons eventos que surgem aí no Brasil, né? E também de como que o profissionalismo tá envolvido com eventos, que às vezes tem essa questão de pessoas envolvidas com eventos que às vezes não pensam no evento como uma forma de entrada para novas pessoas, é complicado a gente até não falar isso, né? Porque, assim, tem vários eventos excelentes, mas tem evento que tá fazendo e tá fazendo errado, né? Sem querer. O problema é quando o cara faz errado e não escuta. Sim. Não presta atenção no que tá acontecendo em volta e acha que o que ele faz tá certo e pronto. Se ele tiver uma proposta e ele estiver executando essa proposta, aí ok. Com certeza. Né? Mas a partir do momento que ele começa a fazer um trabalho que não tá dando muito certo, né? E ele não quer aceitar o porquê que não tá dando certo ou não procura saber o porquê que não tá dando certo, aí, cara, tende a fracassar mesmo. Não tem jeito. Sim, pois é. Mas então, Leandro, novamente, muito obrigado de coração. Lembrando pra galera, deixa os comentários aí pro Leandro. Encontre o Leandro nas redes sociais, né? Que você pode encontrar lá no nosso grupo do Telegram. Tá sempre por lá mandando os podcasts dele lá pra gente. Eu fico por aqui. Abraços e até o próximo turno. Tchau. Abração. Tchau, tchau.